Para push e acionamento, está 3858, está no 03. Em coordenação com a equipe de solo, peço passagem do Oxonair na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Vai coordenar, chamar para o táxi, 3858. 201 no decolou 52, chama o controle, frequência 1208. Vai chamar o controle 1208, 6201, muito boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oxonair 6201, na decolada da EL, solicita pro de lida quando possível. Oceano 201, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar, não vai ser possível, pois pretendo manter separação com o tráfego decolado à sua frente da mesma subida e mesmo nível, câmbio. Mantendo o PC da saída, 6201. Oceano 313, está passando agora a Bahia de Aratu, vamos iniciar a redução para velocidade de aproximação e efetuar o cheque pré-pouso, Oceano 313. Reduzindo 6313. São 3662, vento no 50 graus, 1-1 no nós, livre decolagem 1-0. Livre decolagem 1-0, são 3662. Positivo, capitão. Oceano 313, nós vamos encurtar mais ainda a sua aproximação. Oceano 313. Vambora. Boa noite, Oceano 6310, ponto de espera pronto. Oceano 6310, boa noite, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, 6310. Oceano 313, gira à esquerda, vou em Simbra para a aproximação. Vou no Simbra, 6313. Oceano 201, 380, autorizado, câmbio. 280, 380, 6201. Positivo. Oceano 313, para informação desse controle, voa visual no setor? Totalmente visual, 6313. Muito bom, tá 2 milhas, 2.7 milhas para o externo em aproximação, reduz a checa trash da torre, 1-1-8-6-12, até daqui a pouco. 6612, até daqui a pouco, muito obrigado, excelente monitoração. Um abraço. Oceano 6313, antecipa sinal da pista 1-0. Oceano 6313, prossegue na aproximação e aguarda a pista livre. Aguardando pista livre, 6313. Para o táxi da 3258, está com 176 a bordo, autonomia 3 horas e 20, atendendo Maceió. 662. Meia bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no noite, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 186, 358, obrigado, boa noite. Oceanair 6310, vento 160 graus, 1-1 no nós, livre decolagem 1-0. Livre decolagem da 1-0, Oceanair 6310. CIF, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1. Perfeitamente, 1-2-5, 1, muito obrigado, uma boa noite. Azul 4071. Boa! Sinair 6313, livre pouso 10, vento 150 graus, 11 nós. Livre pouso 10, 6313. O Sinair 6310, decolou 57, controle Salvador, frequência 1208. 1208, Sinair 6310, grato, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Xené 6310. Oceano 310, controle, contato, radar. Controle para descida, Lima Quilo Bravo. Quilo Bravo, desça para 5000, ajustado 1020. 325 meu pé, Lima Quilo Bravo. Oceano 6201, passa ao nível 145, chame Recife, 1251, boa viagem, câmbio. 1251, muito obrigado, uma boa noite. Boa! 3662, vamos alterar um pouquinho a sua navegação? Siga. Vamos partir direto para Natal. Apresente direto Natal, trânsito 3662. Oceano 6310. Prossiga, 6310. Também vamos alterar um pouquinho a sua navegação, partir direto para o Romeu Fox 018. Muito grato, Romeu Fox 018, Xané 63, vamos lá. Frequência da torre 186. Fala, poxa, só né, da frequência 186, obrigado. Fox 63, você. Gente, 6313, espera a sala 58, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 158, 6313. Espera pronto, tá 3858, boa noite. 58 a linha e decola na 0, vento 150 graus 099. A linha e decolada na 0, 3858. Santo 3662, chama Recife, 12545. 12545, Santo 3662, boa. Boa. 258, decolou 02, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, na 3858, decolou, Momo, na sua escuta. Na 3858, este é o controle, Salvador, está em contato, radar. 3858. Oceano 310, passa nível 150, chame Recife. 12545, Oceano 310. Oceano, está ciente, 2545, obrigado, amigo, boa noite. Boa. Quilo Bravo está 30 milhas, altitude 6.700, é autorizado para 2.000 pés, Lima Quilo Bravo. 2.000 pés, Lima Quilo Santa Sol. Controle, muito boa noite, total 9907 com a Yankee. Total 9907, controle, ajuste 1020, desça para 8000 a bordo. 1020, descendo para 8000. Salvador, boa noite, azul 4209, mente da informação Yankee. Azul 4209, Salvador, ajuste no 020, desça para 9000 da Bonf. 9000, chegada Bonf, azul 4209. Boa. Foi para pushback, funcionamento 604-22, boa noite. Boa Boa noite, 604 autorizado, chama táxi. Aí, chama táxi. Boa noite, passarinho 224. Sendo 224, Duna 2000 com 1020 autorizado, câmbio. Pronto, Duna, desce para 2000, 190 da General Roger. 3858, suba restrito ao nível 330. 330, 358. Positivo, daqui a pouquinho a gente vai mudar a sua proa. Afirmativo, 3858, aguardando. São 9907 até 5000, autorizado. São 4209 até 6000, autorizado. 07 autorizado, 5000 pelas. 6000, 4209. 6000, azul, 4209. Salvador, título de coordenação, está 3850, aceitou 330 como final. Ok, anotei, vamos partir direto para Abucu, 3858. Pro de Abucu, está 3858. Para o táxi, o Gol 1889, temos 119 a bordo, 3h50, altera Campinas. Gente, Gol no 889, táxi autorizado, parte 1, vai seguir o tráfego da companhia, puxando o portão 02. Quando no ponto de espera, chama pronto, altímetro 1020. Está autorizado, segue o Gol, pode esperar, vai chamar tudo. O proposto é aceito, 0010, prossiga visual, pouso pistão 7, aguarde transferência. Pelo Bravo. Quilo Bravo, já vista, cabeceira 17. Vista, cabeceira 17, só. Ciente, chame a torre, 1186 para instruções, câmbio. Obrigado, boa noite. Torre, boa noite, Alemão Quilo Bravo. Bravo, ingressa na final da 17. Quilo Bravo. Boa noite, OMB 1747, ciente da informação Lulu, cópia Guarulhos, está no portão 68. Gente, o 6747, Guarulhos autorizado, 360, Upper Zulu 16. Tem coluna 0, curva direita, da EO, letra Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5140. Velocidade para 250 nós e desça até 3000. Número 3 para a pouso em Salvador. Reduzindo 250, descendo para 3000 total. 360. Correto, 360, mas está confirmando o transponder 5140? 25140. Correto, chama pro chefão. Chama na alma, representante. Para o táxi, 1604. 167 a bordo, 3h30, altera a recife. 10500. 1604, táxi direita, pátio. Chama no ponto de espera pronto, altímetro no zero, no 020. Matheus, 620, chama quando pronto, 604. Lima Quilo Bravo, fundo autorizado no 7, vento no 50 graus, 089. Quilo Bravo. Sonido 22247800 para 2000, mantenha a velocidade até Duna, pois agora é o número 1 para pouso. Positivo, mantenha a presença da senhora até Duna. Para 2000. Total 9907, BOF 9300 para 3000, velocidade 220, agora é o número 2. Ok, para 3000, reduzindo 220 total. 4209, dentro em breve eu vou solicitar a velocidade inferior a 250 mais, é o número 3. 10, reduzindo a sua 4209. Pode bater a velocidade, daqui a pouquinho eu vou pedir para reduzir. Ah, ok. A sua 4209. Bravo, Salo, Zulu 545. Gente, está livre à direita na Papá, corte fixo frequência. Boa noite. Bom, no 889, não escuta? Boa noite, não escuta. No 889, faz a rolagem do Boeing da companhia, ele manteu no zero. Faz o gol ali, manteu no zero. 889. Então, 9907, vetoração, proa 235, está voando agora sobre a Bahia de Todos os Santos. Vamos prosseguir até 2000 pés e está limitado pelo localizador. Total 9907. Ó, capa na proa 235, aguardando vetores para a final. Azul 4209, seguindo a aeronave da Total, a proa é a 230, altitude 2000 pés, sem restrições, a velocidade agora 220, limite ao localizador. Gente, curva na direita, proa 230, descendo para 2000 pés, limite localizador, azul 4209, reduzindo 220 nós. Ô, Zetio. 120, 8. 208, boa noite. Boa noite. Voo 1604 decola. 1604 decola, este é o controle, Salvador, meu cordial. Contato radar. Ativo, boa noite. Contato radar. Passaria do 2224, livre aproximação em LS. Chamarei, fui LS. 9907, com a bela ilha de Taparica frente, passa 5.600 e descida para 2.000 pés. E E descida para 2000, apreciando esse cenário lindo. Rua 604. Escuta, nós vamos restringir a sua ascensão ao nível 350, mas em contrapartida o senhor vai voar direto a Bucu. 350, depois da saída voa a Bucu ou da presente? Da presente, capitão, vamos encurtar essa trajetória. Total 9907, esquerda, pro 140 para o localizador, chama estabilizado. Tapa 140 para o LOC, chamará estabilizado total. Sonido 2224, Duna, localizador em aproximação. Agradecemos a sua colaboração, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1186, Sonido 2224. Agradecemos também, torre 186, até já. Controle Gol 889, boa noite. Boa 889, este é o controle Salvador, está em contato radar, cruza 2000, gira à direita, voa em Leda, após Leda Bridge, câmbio. Leda Bridge Gol 889. Confio o vento apenas? 140 graus, 121. Nova esquerda 180. Próximo vetor será para interceptar o localizador. Teste privada esquerda dobrou 180, azul 4209. Total 9907 no localizador em aproximação, está 6.7 milhas para o externo, vamos reduzir, checar o trem, chama a torre, 118612. Ok, reduzindo e torre 118.